Tan 3, 2, 1, 7, confirmando, baixada travada já. Afirmativo, baixada travada. Tan 3, 2, 1, 7, o vento 140 graus, 1, 2, nós, autorizado pouso, pista no zero. Autorizado pouso, não no zero, Tan 3, 2, 1, 7. Juno 966, decolado 5, 0, controle 198, por favor. Dona Vânia, bom trabalho, fazer aí. Desloca o campo que o Quebec Serra. Pro Quebec Serra, gente, a torre 118, sinal 95. 295. Controle Salvador, gol 966, Luca, 1400 vida. Curta sinal pista no 7, altímetro 1097, o vento 150 graus, 11 nós. Reporte curta sinal pista no 7, quilo Quebec Serra. Reportarada curta sinal quilo Quebec Serra. Salvador Proton, mas tem que ser located at 104 here, down to 4 down. Roger.